Ouça agora mais uma produção Lúcio Campos. Lúcio Campos. DJ Brás. DJ Brás. DJ Brás. Aqui, no Magnífico Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Esse é o tigre. Paraenses. Preparem-se para sentir o poder da fera. Ouro Negro! Olha a fera! Está a fera das marcantes, com suas garras prontas para dar mais uma patada mortal. Patada mortal. Agora, pra cima, minha fera! É a força da fera que chegou. A fera chegou. Nada mais será como antes. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é do paisando mãozinha pra cima aí, ó? Só quem é do paisando mãozinha pra cima? E a galera do Clube do Remo! Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Parceiro Malu Baís de Bucajuba. Um abraço, Malu. Um abraço, meu irmão. Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração. O Gilmar, também o Timóteo, também o Túlio, sua gente. Cada latinho de peso, valeu, meu irmão, valeu. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Chora não. Me dei a você. E o roteiro, pai? O roteiro que se escreveu. Mudar. Vou mudar o final, Mudar o final. E um, e dois, e três, assim, ó. Se você se for menina, eu preciso. E aí, que bizueira? Sem limites com a gente do Mãe da Bárbara, São Forte. Amém, Guilherme. O João Nilson, o Maurício e o Domingos aquele Maurício, nosso Maurício. Não vou suportar. Faço de tudo, né, pai? Faço loucuras por você, menina. É, menina! Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou mais. Equipe Sem Miséria. Bora sim, não bate não, hein? Bora sim, não bate não, hein? Um, e dois, e três, bora sim, ó! E aí, Ira? Manda aí, me sigue. Sucesso! Do Marcelo José, do meu bandeirinho, Sandro Juba. Lá do Juba de Baixo, ação forte, você, meu irmão, valeu! Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer... Faz a garra! Essa forma, Marcelo Douglas Quaresma. Também sua esposa, Safira Carvalho, nossa menina. Olha o batidão, e olha o batidão, Lúcio. Sexta-feira do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui na Vila de Areia. Eu sei que não. Nossa história. Olha o meu parceiro Isaac Safadão, lá de Boca Juniors, viu, Isaac? Isaac na hora, meu irmão! Gente, já circulando no salão, nosso Vira CD, vem na parte do, do Som da Fera, amor, com o DJ Joãozinho, nas mãos do maluquinho da fera, R$5. O meu coração. E agora? E agora? E agora? Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi, mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade diz, diz. É você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Diz por quê, diz por quê, diz por quê. Minha alma gêmea é você. Olha o parceiro Beninho Mil Grau, ótimo Beninho. Lá no meu setor, é pai do meu Vanessa, Leque Mil Grau. Abraço, Vanessinha. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Como é que é? Eu vou ainda sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Olha o parceiro Madruga do BBQ, Mil Grau. Abraço, Madruga! Mil Grau. Que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Não bate não. E o nome dele é Breno Brasil. Tô sentindo que o Brincante vai viajar na maionese hoje, meu irmão. E aí, Brincante, bora pra cima, garoto. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Olha o parceiro Afonso da Colônia, também Adilene Dutra, Orlando Rodrigues, Jackson Ruth. Abraço, meu Rutinha. E acabar com o nosso amor, tirar você de mim. A minha sem miséria. Um abraço, meu irmão. Todos querem por um fim. Quero o quê? Quero o quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. E o nosso amor, pai? O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Olha o batidão! E olha o batidão! E olha o batidão! E um, e dois, e três! Gente, muita coisa boa aqui pra rolar por aqui, viu? Daqui a pouquinho tem homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, também que nosso parceiro Sayag. Hoje de separou uma sequência daquela, viu, gente? Ele e o parceiro. Parceiro Gargamilha, bicho. Amigo Gilmar, também a Vanessinha. Amor, Gilmar! Que tudo é por causa daquela sujeita. Que só tem uma amiga que está do seu lado. Pois você é lindo. Só amores. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que apagam. São. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que apagam. Pra você curtir essa Lúcio Cendes. Melodia DJ Brás. As aventuras de amor e paixão. Esquema essa foto também grandiosamente. Toda a minha família Cassos e Peso. Aquele abraço, gente. Obrigadão. Triste eu estou longe de você. Então vem, vem, vem. Vem de volta, me faz reviver. Bora, parceiro, parceiro Marlon. Os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é amor. Lá que é de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados. Oh, pelo amor de Deus, que hoje a sede do Vasco da Gama já tá daquele jeitinho, não dá nem pra achar graça, macho. O sucesso voltou. Banda. Bora, bora. Mais um. Mais um, dá dois, menos você. Sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Esquebra essa forte, manda beijão as princesinhas do braço. Aí da curtição do braço, né, pai? A Mônica e também a Biazinha na Vila do Carro. Abraço, meninas, valeu! Sei que sua não sou. Desejo proibido e o consagrado. Passa contigo a balançar! Cerveja, lá no Rio Furtado, também do Estaleiro, Estaleiro Supremo, também o Joga Minha Equipe Esponja. Pra curtir, pra viajar as principais, é marcante a fera, meu irmão! Tudo estava no... A fera das marcantes. E o Luquinha, pai, cadê esse bicho? Meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Esquema essa foto por aqui, minha equipe Ferro com Aço. Também o filhão Joia, São Viu Joia. A Ferro com Aço já tá na parada, meu irmão. Simbora, simbora. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Chega junto, chega junto! Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra quê, meu irmão? Simbora! Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito. Família Ferro quase com a gente, aquele abração, meu gente, valeu! Já estão aqui na fera, um abraço, DJ Brás, como é que é? O meu povo do coração, valeu! Vamos! Quebra essa foto por aqui. Samia. A nossa amiga Lorena Paixão, juntinho com toda a sua rapaziada aqui na minha ponta direita. Um abraço, menina. Abraço, Joãozinho, DJ Graça, menina. Valeu! Um abraço, Lorena! Essa forte minha equipe esposa de Cametá, o Johnny Elson, o meu Arinho, Fernando e também a sua família. Valeu, meu irmão! Porque te amo tanto assim. Bora que bora, bora que bora! No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Nem sei dizer o que eu sinto por você. Esquema Chega mais um por aqui, um alusaço pra equipe do Esqueça Farra. O meu Tiaguinho, Jefferson, Rodrigo, Rony. Nós curtindo a nossa fela, meu Rony. Tá por aqui, abração, meu irmão. Nessa festa eu vou te amar. Meu parceiro Alexandre do Águia de Prata. Do Mega e a equipe safadinho, minha irmã. É dói, minha irmã. Dinâmico, vou te namorar. Diz aí. Te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Essa aqui, meu gente, não poderia deixar de tocar aqui na Vila do Areião, até porque eu dou maior valor de tocar aqui, meu irmão. É o setor do nosso motor na Cametá. O Duquinho aqui na Vila. Bora pra cima e bora pra cima. O nosso hino, o nosso hino. E o Negão do Barreira. Quando o povo começar a construção, o poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. E vem curtir e vem dançar. Vou gostar, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor. Uau! É só amor. É só amor, pai. Vou viver a vida. Bora pra cima, Lorena! Uau! O ouro negro dançar. E um, e dois, e três, bora ver, vai! A Fera das Marcantes. Ouro Negro. Te espero, te espero, te espero, baby. Te espero, baby. Vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal ele é a sensação. É o Transição, o campeão. É o Transição, o campeão. É o Transição. E vem curtir. Vem dançar. Vem. Com o Transição. É o campeão. O Coxo, Cleitinho, Pedrinho aí do Icuí. Eu vou ser no Maués, Mil Grau, minha aqui, Mil Grau. Hoje com a gente, valeu, meu irmão. Vem dançar. Com o Transição. Mil Grau. É o campeão. Vem dançar. Assina o batidão, assina o batidão. E elas assim comandando a parada, papai. Meu amiguinho, vou baixar aqui, meu pai. Aí você aumenta aí, tá bom, pai? É pole, pole no compasso da menina. Venha pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole, pole no compasso da menina. Venha pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita com você, quando começa a cantar. E reboladeira, rebolina lá na beira. Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. E reboladeira, rebolina lá na beira. Tá indo, não? Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Banda, banda, banda, voo livre. Lúcio CDs. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Vem aqui, me sem miséria aqui em frente. Um abração forte pra você, meu gente. Vem, também os, os atrevidos do Areião. Família Pica-Pau do Itucuara. Abraço vocês também, valeu. Pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole, pole no compasso da menina. Vem na pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebolina lá na ladeira. Rebolando, rebola, rebola, rebola, rebola, vai. Reboladeira, rebolina lá na ladeira. Rebolando, bora. Abração forte, o Isaac Safadão de Bocajuba. Também o Edilson dos Maluquinhos da Vila. Também o Rafael, o Tica Tica. E a Liga da Justiça, os de peso, valeu. DJ Brás. E vem, e vem, e vem. Okay. DJ Brás, gravando ao vivo com Lúcio CDs. DJ Edilson e Edielson, são da galera que adorava detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, são da galera que adorava detonar. Giramos, girando, vou dar um giro, gira aí, vou dar um jeito, vamos girar. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Começar um setor. Vou dar um giro primeiro nos Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e medo para a terra firme, porque eu sou Príncipe Negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação, ver o Edilson e Edielson, meu irmão. DJ Edilson e Edielson, som da galera que agora vai detonar. Bora girar! Vou dar um giro, vou dar um giro. Girando, pai. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Meu amigo Negão com a gente, lá do Barreiro, Massão, Negão. Aqui, Mil Grau, abraço você, meu Leandro. Vou também dar, o Júnior. Um é o Rony, pai, é o Rony Show. E também a sua esposa, valeu, Rony. Passeando pelo bairro da Pedreira, a galera vai dançando a noite inteira. Tá no bairro de Valdecães, Príncipe Negro tá tocando pros seus fãs. É a festividade, gente, de Nossa Senhora de Nazaré, aqui hoje na Vila Leão. Como a gente faz aqui todos os anos, há 4 anos, viu? Vai tocar. Há 4 anos aqui, galera, eu na Vila, próximo a ser o Duquinha. Saudade. Aquele abraço, você, Duquinha. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás. Aqui a sequência é espetacular. Vamos dançar! Ninguém é de ferro! Hoje eu tenho certeza. Me segura, me segura. Me segura, mas me segura. Tá doendo demais. Põe a mãozinha pra cima, o seu copo, essa a saudade. E a saudade. E trouxe cheiro e o gosto da boca dela. Tá ok? Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio. E olha o seu fósforo do Unaelson, Raílson, Rony. Ninguém é de chorar. Meu parceiro Jobs por aqui, também a Luciane de Areão e o Michel de Maitetuba. Pessoal, forte você, meu irmão. Valeu! Chorar no parque, poxa, me faz mal a saúde. Todo fundo do poço, bebo, digo, digo, hoje faz uma. Se eu ligar na merda, se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Abração forte, Breninho, Mil Grau. Também lá do Play Sul do Murini, o Tomás, a Thaís. Toda a minha família, Mil Grau, valeu! Não vou deixar você sozinho nessa não, viu, não? Os inflamadinhos também. Marília Mendonça. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe um cheiro, o gosto da boca dele. Tava assim, deu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Guti, guti! Por tudo posso, bebo, digo, digo. Mas uma coisa certa, se eu ligar da merda. Seu Alexandre, empresário Alexandre do Águia de Prata, né, bicho? Lá de Cametá! E tá com toda a sua rapaz ali, minha ponta direita. Minha amiga Lorena e amigos aqui ao ladinho! Vai descendo, vai descendo! Parceiro Alexandre veio conhecer a fera, papai. Essa é a fera, Alexandre. Tá furioso hoje. Quer aprender uma dança que é bom demais. É bom demais. Vai também sem a batida. Walter, Rafaela, Jonaína. Espreme tudo. E também salto, bate, a Suelane. Sandy, Luciana, Grazi, Luciano Júnior. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. E vai descendo, vai. Oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe, sobe. Eu disse vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe. Vai Belém, vai Belém. O safadão também canta bem essa dança. Joga a mãozinha, vai. Toca a corneta. Como é que é? Sacode o médico. Que diz aí? Tem que rasgar a porra desse. Só quem vai sair daqui chapado vai tudo pra cima. Se vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. sua esposa, a Marileia. Toda a equipe Tino Pop e hoje rompendo o fronteiro pra curtir a fera. Toma! E o Complexo Vasco da Gama daqui, hein, gentinho, lotadinho. E tem o Círio de Nassa ainda da Estela pra entrar, papai. Mas o Luiz deixou ela revoltada. Ela deu na minha casa toda perguntada, falando que minha voz deixou ela excitada. Quebra danada, afoga essa... E a cada ano no CD. O Nego quebrando mais recorde, né, pai? Mais um recorde quebrado. Então senta, sempre concentra, experimenta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Vem pra fogueta e me sinta. E bem devagarinho, mas tá que tu representa. E sempre consigo. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Vem pra fogueta e me sinta. Sucesso Solange Almeida. Barrista SWS, tô por aqui. Ronaldo Maiorama. Nosso bote Miguel, meu grau, ação forte, meu irmão! Ela tá com jeito de santo, de santa no pé. Olha o José, meu Valderinho, o Sandro. Cada cerveja do Juba de baixo, papai! Deixou ela revoltada, bateu na minha casa, toda perfumada. E o Breno Brasil, cadê você, Breno? DJ Brás. Joga essa mágoa, relaxa que essa noite é sequência de penta. Vamos lá, vamos lá! Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo, né? Olha o parceiro Puguinho da Mil Grau. Da amizade. A Mil Grau hoje, né, Puguinho? Só nós dois dentro do Mil Grau. Deixado você só relando em mim, me deixando todo orizinho. Pô, rapaz, o que eu faço pra nós desfazer um set? Vou te levar pro baile quando terminar, eu pego. Pego, pego. E quando terminar, eu pego. Pego, pego. E quando terminar, eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego. Quando eu mando, só fica louca. Quando bebe, ela se... E aí que me correria da terra firme. Alô, alô! Toma, toma, toma. Um abraço pra você, Violã. Toma. Já tá aqui hoje na Vila Linha. Um abraço pra você, Alô. Toma, toma, toma, só gostosa. Vipes. Equipe Mil Grau. Mil Grau. Vai no sinalzinho. Amizade. Só nós dois dentro do carro com vidro todo fechado. Você só relando em mim, me deixando todo orizado. Faz o que eu faço pra nós desfazer um cego. Vou te levar pro baile quando terminar eu pego. Pego, pego. Quando terminar eu pego. Pego, pego. E quando... Pego, pego. Quando terminar... Pego, pego. Quando terminar eu pego. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Bruno CDs. Pode ceder do Zé pra ficar do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, pai. Vou dar que se buscar pra reconciliar. Pra gente o quê, pai? Tem avião zero e tá aqui com... Vamos dançar, vamos dançar! Bora, bolsinho! Esse avião! Ficamos na bateria, bora, Henrique! É o avião. Esse é meu patrão, aí. Bora! Aqui estou, no mesmo lugar. Lúcio CDs. Tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha mente, do terceiro. Olha o parceiro Júnior, toda minha comitiva do Sevilha. Que lembrança, Júnior, é nóis, irmão! E as lembranças da gente. Quem já tomou um vinho no Césio, o cheiro é vinho aí, não grita, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Pode ceder do Zé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora. O quê? O quê? Pra te buscar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Abraço forte, é Mil Grau com a gente mais uma vez. Um abraço a vocês, viu, gente? O Moisés, também sua esposa, a Fernanda. Abraço, papai. Abraço forte, braço. Valeu. Pode ceder do Zé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar. Meu parceiro Alexandre já avisando que tá faltando o Águia de Prata, Alexandre. Tocando tudo pra você dançar. se miséria, um abraço a vocês, valeu! Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, bebe mais. Beba mais, bebe mais. Beba mais. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais. Emoção. Emoção. Adrenalina total. Com o DJ Show do Pará. DJ Brás. DJ Brás. DJ Brás. O original. Pode pegar e dançar sim, meu irmão, ó. Eita, saudade. Dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando. Passa minha Marcinha Portilho com a gente também hoje, rompendo essa fronteira, pai d'água, né, pai? Ela junto com a Lorena e comitiva aqui na fera. Hoje daquela fronteirinha, papai. Pensou o quê? O ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Sabendo brincante. E já pensou? O ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Bora só um ponto pro Gilmarzinho, pra minha sua esposa, Vanessinha, lá de Mocache, meu valeu. Pensou tudo isso? Corre pra cá, vem. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como... Nossa, que mil graus completando, né, pai? Mais um ano! Um ano aqui na fera! Abraço, meu irmão! Valeu! Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Vamos lá! São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Vai começar a machucar assim, viu, gente, agora. O Inezinho, meu meuzinho da equipe Tino Pop. Parabenizando tudo a equipe Mil Grau da Vila de Neão pelo seu primeiro ano, né, bicho? Valeu!

de amor é esse que senti? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você. Pega o periquito e vai deixar, papai, bora! Devagar, chuchu! Devagar, garota louca. Nossa, minha Marcinha Portilho, que lhe abraço, beijo, menina! Mas, tá aqui hoje na Lorena e companhia dos amigos, tomando tudo até de manhã na fera. Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de o dia acabar. Cultivando essa senhora. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora vai chover. Bem que o Globo disse que ia ser sopitão. E o seu tempo vai. Todo mundo do Baratinha. Também o Claudinho Bebê Malhado Boquinha. Alô, Boquinha de Jacaré. Alô, Johnny. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão ruim. Romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Manda 007. Vamos dançar, Simona! Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio. Mesmo que... O Isaac Safadão de Bocajuba, também o Dilson dos Maluquinhos da Vila Leão. Rafael Tica Tica, Liga da Justiça hoje de peso, valeu. Gente, vai atrás do seu corpo. Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco. É só você, mais nada. Aceito esse amor. E a Marcinha Portilha riando muito show com a gente. Ela, nossa amiga Lorena, aqui, a minha ponta direita. Já tá curtindo a fera, papai. Não há razões para não ser feliz. Mas pra ser feliz, preciso de uma razão. E o motivo é você. Mil Grau. Sempre fui você, o fantasma do meu coração. Vem, DJ Bra! Pra ser feliz, preciso de uma razão. E o motivo é você. Sempre foi você, o fantasma do meu coração. O repertório inconfundível. DJ Brás é sucesso incalculável. Olha o caqui, olha o caqui, olha o caqui, o caqui, o caqui, o caqui, o caqui. Aonde é o caqueado agora? Bora pra cima, só no caqueado com o DJ Braz. Vamos nessa, DJ Braz. Vamos sim. Quer brigar, quer brigar, quer brigar? Pra que ele vai brigar? Pra que, diz? Vem com o Scar Safarro, o Thiago, Jefferson, Rony, amigo Thaílson, o Lucas, o Siloé. Somebody pussy cap, that's a way and it's causing a mop. Somebody pussy cap, that's a way and it's running a mop. Somebody pussy cap, that's a way and it's behaving bad. Somebody pussy cap, that's a way and it's driving them mad. They want me to hold it down. Get the cap. They want me to hold it down. You must hold it down. They want me hold it down. You must hold it down. DJ Bactéria? Vem, vamos, pelo amor de Deus! DJ Brás. Vamos dançar no caqueado! Somebody's pussy cat, get away and it's drinking the milk. Somebody's pussy cat, get away and it's tear up the silk. Somebody's pussy cat, get away from somebody, don't die. Somebody's pussy cat, get away and it's me that. brother, you want me to hold it down. You must hold it down. Let me hold it down. You must hold it down. Let me hold it down. I must hold it down. You want me to hold it down. I must hold it down. Vamos que vamos, que vamos! Chupa, chupa, chupa, Lorena! E a Marcinha Portilho aqui na minha direita! Tão tomando tudo, já tão daquele jeitinho, papai! Vamos lá! Bora, Marcinha, bora, Marcinha, bora, Marcinha, bora, Marcinha! Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Abraço forte, minha equipe sem miséria, como sempre, arrebentando aqui, Maranhão, né, bicho? Abraço a vocês também, abração forte, DJ Brás. A minha sem miséria na área! Equipe sem miséria. I get into my car and drove to a Spanish bar to have some fun before the night is done. Drinking tequila, I feel so happy. I see a young lady dancing so sexy. I went over and asked her what's her name. She replied, my name is Margarita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. I want to jam Margarita, I want to ram Margarita, I want to juke Margarita, I want to hook Margarita, I want to jam Margarita, I want to ram Margarita, I want to juke Margarita, I want to hook Margarita. Margarita, a Margarita, a engraçada. Um abraço forte pro Rafael, já tá curtindo aqui nossa fera. Ele o primote no primote. She want to rumba. I like the way she move. I like the way she groove. I like the way she samba. I like the way she rumba. I want to jam Margarita. I want to ram Margarita. I want to cook Margarita. I want to cook Margarita. I want to jam Margarita. I want to jam Margarita. Toda minha rapaz do Parque Verde de Belém, usando o Duque Gold, né, bicho? Mande ler! Um abraço, amarelo! Aí, lambada parceira, chegou. Chegou lá na Bahia, lambada parceira, chegou. Aí, chegou lá na Bahia. Chegou! Lambadei a minha gente, dança João, dança Maria. Lambadei a minha gente, dança João, dança Maria. Lambada dança, ioiô, vai lambada dança, ia, ia. Aí, lambada dança, ioiô, vai lambada dança, ia, ia. Lambadei a dança, ioiô, lambadei a dança, ia, ia. Lambadei a dança, ioiô, lambadei a dança, ia, ia. Nessa onda de euforia, lambadeiro se enrola, desfragada fica. Abraçando forte minha equipe Corneia, aniversariando hoje também. Tomando tudo mais um pouquinho, vou até de manhã na fera, pode crer. Mas chegou lá da Bahia, chegou, mas chegou lá da Bahia, chegou. Vai lavada dança, ioiô, lavada dança, ia, ia. Vai lavada dança, ioiô, vai lavada dança, ia, ia. Que tosse aqui, ó. Lúcio CDs. Ei, companheiro, eu tô sofrendo, o que tá sentindo? Está chorando? De onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado. Tô agoniado, é por isso que eu vivo embriagado. Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? Divida com os amigos essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta. Eita, Marlo! Fazia hora. Amigo Marlo Bahia, de Boca Chuba! Sábado e domingo! Abraço, Marlo! É porque é amigo particular do Brad, longas e longas datas! Igualzinho, parceiro Alexandre, Alexandre! Estou tec na mão. De capim importado, confiado. Não, no senhor. Confiado. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Não. Não interessa no senhor. Ligo Primote, também sua esposa Carol. Rony Bela, meu pai. O que tá sentindo? Rony Bela, sua esposa Carol. Estou sofrendo, é que fui enganado. Tô confiado, é por isso que eu vivo embriagado. Cadê o Primote? Bebendo se não tem jeito nenhum. De vida com os amigos, essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta. E até! mas eu fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira, traía a bichinha, qualquer mulher fuleira. Só usava o Chanel e o papel, jeans da Brumê, com chapéu aqui na mão, com carinho importado. E aí, Marcinha Portilho? Senhor, nossa, minha Lorena, aquele abraço, menina! Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Quero não. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Lucas Milhão de Bocajuba, ele também, o Marro Bahia, que faz e passa a drogaria Braga com a gente, não, valeu. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Olha o cheiro, Marlon. Família Fel, com a gente, um abraço pra vocês, meu gente, valeu! Mulher, não estás bem, és muito esquisita. E com raiva grita, és rei das mulheres. Saber a verdade, verdade faz bem. Você já não tá. Digo primote, brincando com a vida. Oh, pelo amor de Deus! A felicidade é tudo que eu quero. Querer não é poder. Mas amo você, é bom se amar, se amar, se amar. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. Não quero mais ficar preso em casa, não quero mais. É Dudu! Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amado tu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar. Um amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar. Amado tu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar. É Dudu! Dudu! Quero pai d'água, minha irmã, pode ver. Vamos lá. Eita, Ronaldinho. Simbora. Autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Magnífico Ouro Negro. A fera das marcantes. Magnífico Ouro Negro, que traz em seu comando o poder e a força da fera.